Eu quero o punhal. Por favor. Só um homem de coração puro pode empunhar o punhal. Se você é esse homem, você o terá. Sejam bem-vindos a mais um Apenas um Cast, pessoal. Antes tarde do que nunca. Voltamos aqui no nosso episódio de número 40. Então vamos lá, vamos nos apresentar aqui. Eu sou o Eliomar Junho e estou aqui com Ulisses Dias. Olá, que tal? Buenas noches, senhores. Sebastião Carlos. Boa noite. Esse William Bonner, cara, eu vou te contar. Voltando às origens. E Temis Marinho. Oi. Dessa vez estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto de ritos de passagem. Mas o que será isso? Vamos falar sobre a Tucandeira? Talvez. Tucandeira. Mas basicamente nós vamos falar sobre coisas que aconteceram em nossas vidas que fizeram a gente transponir a barreira de menino que usava aquele shortinho curto a passar a usar calças. Tá estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Puberdade, cara. Vocês tiveram algum problema com a puberdade de vocês? Cara, eu sofri com espinhas pra cacete, cara. Quem nunca teve? Tem muitas marcas de espinha, velho. Sim. Eu também. Quem não? Quem nunca? Não, até que isso não foi um problema pra mim, não. O problema pra mim, cara, foi a barba, meu irmão. Que a barba começou a nascer agora em 2015. Assim. Mas aí tu podia fazer que nem aquele episódio do Beavis and Butthead, que eles cortaram o cabelo e grudaram com cola mil no rosto. Aí eles iam pro shopping, pras meninas, e pegavam a mão dela assim, ei, pegue na minha barba, encostava na cara dele. Veja como eu sou fofo. Aí uma das meninas falou, ah, isso é muito demodê, isso é até anos 90, cara. Mas tá na moda de novo. Temis, você sofreu com dores de cólicas horríveis ou coisa assim? Já, na verdade eu tenho enxaqueca, é pior ainda. Puts. Quando isso passou a acontecer na tua vida, assim, tu, tipo, sentiu que tu teve uma mudança realmente, assim, tipo, pô, era tão feliz antes e não sabia. É sério que vocês querem saber como que é a menarca? Vocês têm certeza, meninos? Ele é mais, quer saber, tá curioso. Isso foi na escola, aquele momento que você fala, acho que fiz xixi nas calças. É, foi assim? Aí quando você vai no banheiro, você vê uma coisa que não é xixi e também não é sangue. É uma borra azul. Você fala, caguei! Caraca, velho. Aí você fala, não, mas não tá no lugar certo. Aí alguém te explica, não, é assim mesmo. Cara, tu jura que tu não sabia que isso existia, cara? Só soube na hora, assim, então. Eu sabia que existia, claro, mas todo mundo tem uma preparação. Só 15 anos atrás já tinha uma preparação, acho que hoje em dia tem mais ainda. Mas você pensa que é sangue, entendeu? Vai sair sangue. E não sai sangue na primeira vez. Ué? Olha aí, não sabia disso. Pô? Vivendo e aprendendo, cara. Sai o quê? Cara, sai uma secreção. Sabe quando você dá aquele punzinho que sai aquela merdinha rala? Nossa senhora. É uma parada mais ou menos assim, só que... Comentários insólitos. Foi vocês que começaram, ainda perguntei. Tá não, bom. E o pior que era uma tá escola bom. De freira, não era? Era. Então, assim, eu fiquei imaginando a freira lá, tipo, toda grossa, dando porrada nas pessoas. Nada, elas eram mó sensíveis. Caraca, olha a visão que o cara tem, velho. Não, eu não consigo imaginar uma freira boazinha, assim. Não, na minha escola tinha umas Deus. Boazinhas, que deram bons conselhos. Olha aí. Faltou você seguir os bons conselhos. Não, mas eu segui. Isso. Eu segui. Você está ouvindo apenas um cast. tem um outro rito de passagem aí muito importante para as meninas. Qual? Os 15 anos. É puta, verdade. Ah, caramba, com certeza. Como assim, vocês esqueceram? Vocês nunca foram uma festa de 15 anos pra dançar a valsa com as princesinhas? Não, não. Eu sempre fui muito feio, ninguém nunca quis dançar comigo. Oh. Assim, Ulisses, sério, cara? É sério, nunca fui convidado nem pra festa de 15 anos, nem pro bar mitzvah. Esse sim. Tu era bar... feio ou tu era chato? É, eu acho que as duas coisas. Tu era chato, cara. Ai, ai. Dizem aí, né, que o cara não precisa ser bonito, ele precisa ser feio, forte e formal, cara. É verdade, Ulisses, tu era chato pra caralho, então, velho. Mesmo assim, a Temis quis ficar comigo, olha só. É, mas o Ulisses ficou comigo quando eu ainda tava na puberdade, me vestindo de menino. Caraca, revelações. Pois é, então, Temis, fale aí sobre a sua festa de 15 anos. Eu não tive festa de 15 anos, eu preferi uma viagem. E aí eu fui pro Nordeste encontrar com umas primas e aí a gente tocou um terror. Olha, foi a primeira viagem que eu fiz sem os pais. Mas aí, depois, na volta, minha mãe não... Eu sou a única menina, né, filha? Aí ela, não contente, ela fez uma festa surpresa pra mim de 15 anos. Que tinha que ter, né? Tinha que ter. Teve príncipe? Teve não, mas teve uns beijinhos durante a noite. Ah, olha aí. Que bom que eu sei que meus pais não vão escutar. Vou mandar o link pra sua mãe, só que sacanagem. Ei, vocês sabem que existe essa instituição do príncipe da festa de 15 anos, né? Eu acho que isso é mais pra baile de formatura. Não, cara. 15 anos também, cara. Inclusive, a minha esposa, Fernanda, quando ela fez os 15 anos dela, os pais dela compraram meio que um pacotão com outras meninas da cidade que estavam fazendo 15 anos no mesmo dia, saca? E elas estavam com uma grana lá que eles acabaram trazendo um global. Sabe esses globais meio falidos que estavam saindo da malhação, estavam ali meio... Tipo o cabeção. Seria o cabeção da época. Ela, depois eu vou pegar o nome direito do ator. E ele foi príncipe delas, no caso. Ela dançou valsa com ele e tal. Ah, que bonitinho. Olha aí. Ah, mas eu fui participei de algumas festas de umas amigas. Peraí, tem mais um ritual muito importante. Qual? Que é quando a gente aprende a... dirigir. É, cara, dirigir eu posso falar bem. Eu dirigi por imposição e por... Tinha medo, como todo mundo tem medo, né, de dirigir. Só que a raiva de pegar dois ônibus todo dia era tão grande que eu acabei... A imposição foi maior e a necessidade foi maior e eu acabei aprendendo a dirigir meio que na marra, assim. Ainda mais no trânsito de Manaus, que é uma porcaria. Então, cara, sobre dirigir, pra mim, assim, foi mais, pô... Ah, tem que fazer, então fui lá e fiz, assim, mas... Eu aprendi semana passada, porra. Eu sempre fiz questão de trabalhar próximo da onde eu moro, então não realmente é uma grande necessidade pra mim, assim. Pelo menos ainda não. Tu falou antes, Ulisses, tu falou antes do negócio de sair do segundo grau e ir pra faculdade. Acho que o Ulisses pode falar melhor dessa, né? É, porque assim, deixa eu perguntar pra vocês, cara. Porque eu não consegui. Eu não fiz, tipo, a transição imediata, assim, saí do ensino médio e pisei na faculdade. Pra mim, não foi, assim, funcionou. Como é que foi pra vocês? Eu fiz 6 meses depois. Conta? Ah, conta, claro que conta. Mas, tipo, foi difícil pra vocês? Tipo, vocês se mataram de estudar, oh, meu Deus do céu, virei no madrugada. Ou não, tipo, foi uma coisa meio que foi no embalo e deu certo. Porra, teve duas coisas que me marcaram muito. A primeira é que eu vim de escola particular. E aí quem ajudava a pagar eram os meus pais e os meus irmãos. Aí o meu irmão mais velho, que é quase um pai pra mim, virou pra mim e falou assim: agora você tem duas opções. Ou trabalha e estuda, ou estuda. Aí eu tive que meter as caras no livro e o Ulisses também já estava na faculdade, na universidade. Foi mais ou menos aí que a gente começou a se relacionar. É, sim. E aí ele foi um incentivo também, um extra, né? Pra poder, além do tapa na cara que meu irmão me deu nesse sentido, assim, não literalmente, mas como forma de, pô, você tem que passar numa federal. Cara, a minha história é maneira também. Meu pai... ele era um cara muito sábio, né? Ele nunca me contraria. E aí, ele foi lá e falou... Quando eu falei que eu não queria fazer vestibular, que eu queria ser vocalista de banda de rock, ele foi lá e falou: não, tudo bem, filho. Você pode ser o que você quiser da sua vida. Mas assim, você tá morando aqui em casa, né? Não tá pagando as contas e tal. Eu queria fazer uma reforma aqui em casa. E aí, você podia ajudar seu tio, né? E tal, pra poder fazer a reforma. Foi. Meu irmão, pense num mês suado. Pense num mês que eu... Caraca, as minhas mãos, assim, doíam. Eles me colocaram pra arrancar as cerâmicas do chão com a marreta, assim. Mas aí eu batia a marreta no ponteiro, né, na talhadeira, pra poder tirar as paradas, assim, meu irmão. E os ossos da mão todos doíam. Eu fiquei com a mão toda inchada. Esse foi só o primeiro dia. Foi muito ruim, cara. Nesse mês de dor e sofrimento, eu aprendi que eu precisava estudar. Pela dor, cara. Quem não aprende pela dor? E contigo, Sérgio? Não, normal, porque eu não entrei numa federal, não entrei numa pública, nunca prestei vestibular pra nenhuma universidade pública. E aí, então, como eu já trabalhava, e eu queria fazer jornalismo aqui, outro fazia à tarde ou de manhã, eu não tinha como, então eu tive que ir pra particular mesmo. Normal, não senti nada assim, nada, não foi muito um rito de passagem. Comigo foi assim, eu tinha uma vaga noção do que eu queria. Então eu fui muito naquela, tipo, eu vou fazer engenharia porque sim, porque dizem que dá dinheiro. Uhum. Só que eu não me preparei tanto assim, e acabou que eu não consegui me classificar. E no ano seguinte eu, tipo, fiz uma parada já que tinha muito mais a ver com as qualidades que eu tinha, assim. Tudo. Aí deu tudo certo, eu acabei entrando. Eu penso isso, assim, que eu acredito que pra muita gente é uma coisa muito decisiva na vida das pessoas, assim. Uhum. Antigamente era mais do que hoje em dia, porque hoje em dia quase todo mundo tem faculdade. Tá muito mais popularizado, cara. E antes de Enem, quando não tinha Enem, quando não tinha PSC, quando não tinha nada, era na cara e na coragem, muito menos gente passava. Se você não passasse via vestibular, concorrendo com Deus, o Mundo e o Macaco do Raimundo, você não passava, você não fazia faculdade. Deus e Mundo. Mas muita gente também ficava anos e anos tentando, né? Sim. Isso é meio complicado. Cara velho. É. Pai de família lá tentando passar ainda no vestibular, né? Também era muito mais considerado o nível superior antigamente, tem essa também, né? É verdade. Just a cast. O que seria um rito de passagem, né? Bom, utilizando a minha própria opinião aqui sobre o que seria esse assunto, eu diria que é quando você passa da infância para a vida adulta. Agora, o que vai marcar essa mudança aí já vai depender muito do contexto, assim, de cada cultura ou até mesmo pessoal, assim. Muitas vezes uma experiência muito própria, ela pode fazer essa marca na sua mente, assim, do que te transformou num homem ou o que transformou numa mulher, assim. Eu queria complementar só um pouco esse teu conceito de rito de passagem, que não necessariamente infância e vida adulta, mas de um estado a outro, digamos assim. É, por exemplo, sociedades como, por exemplo, sociedade maçônica. O cara já é adulto, pô. Aliás, pro cara ser chamado pra ser maçom, ele tem que ser muito bem sucedido no decorrer da vida dele, pra ele chegar no nível que os maçons se interessem por ele e façam o convite, né? Então eu diria, pra ser mais abrangente ainda, mais generalista, eu colocaria assim: você tá em um estado determinado X e você quer passar pra Y. E vamos lá, eu sei que vocês estão doidos pra falar isso, ele é uma pessoa importante. Rito de passagem, por exemplo, o ritual da tucandeira. Mas aí é que tá, de novo, tem gente que não sabe o que é o ritual da tucandeira. Eu não sei. Então, vai lá, Elomar, explique o que é o ritual da tucandeira. Então, é uma tradição indígena, né, em que acontece justamente isso. Você vai sair da fase da infância para ir para a fase adulta. E o que vai marcar essa passagem, essa transição, é um processo onde você faz uma espécie de luva. Não tem, tipo, encaixe dos dedos, não, assim. Parece aquelas luvas de forno, sabe? E você faz isso com material da natureza mesmo, assim, fibras de vegetais e tal. E tem um grande detalhe, cara. Você vai rechear por dentro esta luva com uma série de formigas, que elas são bem grandes, assim. E essas formigas têm uma ferroada muito dolorida e tudo mais. Ai. Então você enche essa luva, né, que é tucandeira, de fato, o nome desse artefato aí, e coloca essas formigas dentro, tipo um formigueiro inteiro dentro dela. Mas como é que você vai convencer as formigas a continuar lá dentro? Eu acredito que eles usam algum método, cara, com algum alimento, alguma coisa assim. Eu sei que eles expulsam ela de dentro do formigueiro com fumaça, isso aí eu sei. Aham. Eles ficam borrifando fumaça lá até elas saírem. E você tem que inserir a sua mão e permanecer com ela lá durante algum tempo. Porra. E resistir ao ataque das formigas lá. Aí quando você resiste durante aquele tempo determinado lá, aí você sai, obviamente, com a sua mão toda inchada, né? Caraca, velho. E aí, ok, tipo, parabéns, você é um homem agora. Uhum. Isso é um ritual do garoto pra virar homem. Isso. Você conhece alguém que passou por isso? Cara, não, isso é bem. Bem ritualístico dos indígenas mesmo. Assim, eu acho que se alguém fez, assim, fez de sacanagem, porque. Não é uma coisa normal pra gente, assim. A gente podia falar sobre trote de vestibular, hein? Também. É um rito de passagem, querendo ou não. Ah, então. O trote da Tênis foi legal. Eu comprei ela. Tu comprou ela? É verdade. Eles pegaram os calouros lá da universidade e começaram a vender. Ela é Luá e tal. E aí eu falei, ah, vou comprar essa menina aí, pô. Tá de graça, quase. Caraca, aí, é sério isso? Eu podia fazer com ela o que eu quisesse por uma semana. Foi um ótimo tudo negócio. Isso ainda? Tô louco. Você lembra disso, Tem? Como não esquecer? E quem não conseguia ser leiloado tinha que ir pra calçada pedir esmola. É. Caramba, e muita gente não conseguiu quem comprasse. Humilhação dupla. Pois é. Só pra nota de rodapé, o nome da tribo que faz isso é Sateremawé. Sateremawé. O ritual da Tucandeira. Caralho. Pô, mas se for nesse nível também... Tem um ritual que é mais pros pais do que... Mas quem passa são as crianças. Que é levar elas na creche, não? Primeiro não. Dia da escolinha. Eu acho que poucos aqui podem falar disso, né, cara? Tem sim, cara, isso, assim. Os primeiros contatos da criança com a escola, assim, pode ser algo bem forte, bem marcante pra ela, cara. Aí já é mais interessante. É, porque a criança vai ter aquela sensação de confusão, assim, de não tá entendendo... O que que tá acontecendo? Por que que o teu pai ou a tua mãe tá te abandonando ali naquele lugar opressor? E, sabe, tipo, é uma realidade que cai, assim, em cima de ti de uma forma muito brusca. Mas eu tenho visto isso muito mais forte pras mães, que passam ali meses, anos. Criança chora, faz aquele drama todo, aí a mãe fica com o coração mole, aí... Na verdade, é a primeira vez que a mãe larga a cria com estranhos. É, sim, sim. Né? Que até então era com a avó, com a tia, com alguém mais próximo. E aí eu vejo que a maioria das amigas agora estão postando foto. Primeiro dia na escola. Aí se compra, aí prepara, e aí arruma a criancinha toda bonitinha. Aí tem que tirar milhares de fotos pra registrar aquele momento. Então eu acho que talvez seja um ritual mais pros pais também do que pra própria criança. Até que a gente não lembra depois. É, graças a Deus. É, tem quem lembre. Eu queria falar de um outro ritual bizarro que eu achei na internet. É uma tribo dos Estados Unidos. O nome da tribo é... Algonquin. Sei lá, uma parada assim. E uma tribo do Canadá, na verdade. E eles têm um ritual de passagem muito bizarro. Quando os meninos eles vão virar homens, eles vão lá e dão pra eles uma droga. Uma droga muito forte chamada Isocan. E essa droga faz com que eles esqueçam todas as memórias deles. Então eles tomam a droga e eles não podem lembrar da família, dos pais, da mãe, de ninguém. A ideia é tipo você fazer um reboot no seu cérebro e começar do zero. Porque com isso o menino se liberta das lembranças da infância e passa a ser um homem. Só que o negócio é tão bizarro que às vezes eles esquecem totalmente sua identidade. Eles esquecem até, não conseguem mais nem falar, esquecem tudo que tem na cabeça deles, assim. E se depois eles lembrarem alguma coisa da infância, eles têm que voltar lá e tomar o remédio de novo. Caralho, velho. Então, não tem lembrança nenhuma, né? Não tem lembrança nenhuma. É pra ele renascer mesmo quando ele vira adulto. Isso mata neurônios? Ah, sei lá, velho. É uma parada ali, de acordo com o que eu tô vendo aqui nesse site, é uma parada que tem um LSD muito forte. Ele fica lá tendo altas alucinações e perde totalmente a memória. Eu queria entender o que que certas sociedades africanas e o que que os judeus têm contra o prepúcio masculino, cara. Ah, é verdade. Não, isso aí, cara, é bíblico. Tá no Alcorão lá, tá não, tipo, porra. Nos livros sagrados desse pessoal todo aí que tem o povo eleito. Mas dos africanos também? Não, pois é, calma aí. Tô indo pros judeus, tô indo de cada vez. Vai lá. E aí tem uma especificação lá que pra identificar aquela tribo ali específica, você teria que fazer tipo essa mutilação aí, né, cara? Que é a mutilação, querendo ou não, do prepúcio lá pra você fazer parte daquele grupo ali que é privilegiado por Deus. Tá, mas... Agora, em relação aos africanos, é que você tá falando, cara, não tô sabendo. Eu sempre pensava que isso era em relação à higiene. Não. Eu também. Não. É pra você ser identificado como um membro daquela tribo ali. Mas não podia ser no lugar, sei lá, visível, tipo no rosto, na mão, não. Tem que ser ali. Não, tá na escritura sagrada especificamente naquele ponto, daquela forma, cara. Porra. Então não é pra interpretar de outro jeito, não. Olha só, aqui tá dizendo que os aborígenes lá da Austrália têm esse ritual, né, de corte do prepúcio. E enquanto um retira o prepúcio do garoto, sem anestesia, logicamente, um outro garoto... Quê? O quê? O caralho! O próprio cara que teve o pau cortado vai comer a pele. Ah! Nojento! Cru, assim? Caralho! É? Aqui, ó. Depois disso, o garoto se ajoelha sobre o escudo próximo à fogueira e tem que comer a própria pele crua sem mastigar. Após isso, a criança... Após isso, o garoto é considerado um homem completo. E a gente reclamando, né? De ter que ir pra faculdade, ter que ir pra creche. Caraca, velho. Que horrível isso, cara. Ai... E se o cara não quiser comer? E aí? Não tem como refazer o ritual, porque já cortou. Não, tu vai ser pra sempre considerado uma criança, cara. Tu nunca vai ser considerado respeitado ali e tal. Tu nunca vai poder casar? É. Ai, que horrível. Gente do céu, que nojento, cara. Acho que é muito mais light quando tu tem aqueles relatos de grupos antigos que eram coisas mais simples, né? Tipo, você conseguir abater a sua primeira caça. Ou até uma coisa mais... complexa, assim, bem mais difícil até que eu diria, que é você derrotar seu primeiro inimigo em campo de batalha, alguma coisa assim, mas tem uns rituais que são realmente muito macabros, cara. E alguém sabe sobre a questão do Bar Mitzvah? É isso? Hava Nagila, Hava Nagila Benitzvah. É. Sabe, né? Uh-huh. Vou explicar, né? Vai lá. Então, o Bar Mitzvah, sabia que não é o Bar Mitzvah é só pros meninos, mas tem o das meninas também. Que eu vou achar o nome aqui rapidinho. Mas é um ritual de passagem que o menino faz quando ele faz 13 anos. Que é quando ele deixa de ser considerado menino, ele passa a poder estar com os homens lá no templo judeu, que é a sinagoga. E aí, esse é uma festa, né? Que ele é apresentado. É que nem a primeira comunhão dos católicos, entendeu? Só que é uma festinha. E é maneiro, só que nunca fui, porque nunca ninguém me deixou ir num bar mitzvah. Mas eu muito queria ir. Então, se você tá ouvindo esse podcast e vai ter um bar mitzvah, por favor, me convide. Mas é isso. E aí, o que é legal é que eles vão lá e amarram o braço dele e tal. Colocam aquele solidel na cabeça pela primeira vez. E ele tem a possibilidade de ler o livro sagrado, que é a Torá. Então, só a partir daí que ele pode ser considerado um homem, entendeu? Nossa, a gente vai entrar no meandro que isso é bem ligado à religião, né? Uhum. No caso dos judeus, a religião se confunde com a sociedade deles. Então a gente chega a um ponto que a gente não sabe o que é sociedade e o que é religião, né? Isso, eles vivem muito as regras religiosas deles, assim, tipo, faz parte do cotidiano deles. Por exemplo, eu não tenho primeira comunhão, então por esse rito de passagem eu não passei. Uhum. Mas minha irmã, todo mundo da minha família tem, né? Sei lá, tu for pra missa, tu não vai poder comunhar. Tipo só, cara. Não, eu vou pra missa e eu não comungo. Eu nunca comunguei também. Então não tenho a mínima ideia de como seja isso. Ué, então você nunca sentiu aquele gostinho de carne? Não. Você está ouvindo apenas um cast. Cara, vocês sabem, né, que por mais que tudo seja muito moderno hoje em dia, mas, tipo, antigamente, sei lá, quando eu era criança, as coisas ainda eram muito mais rústicas, assim. Então, muitas das vezes, as pessoas preparavam um alimento ali, na, né, da forma clássica. É a forma clássica? A forma clássica, como é a cara. Forma... Você tem que abater o próprio animal, você mesmo ir lá. Ah, tá. Do it yourself. Ulisses já fez isso. É. Eu passei muito por isso, assim. Os meus... sei lá, avós, né? Elas eram, assim, interioranas e tal, e passaram isso um pouco pros meus tios e pais, então eu também tive um pouco de contato com isso. E eu vou te falar, cara, pra eles, assim, era uma coisa corriqueira, então eles faziam com a maior naturalidade do mundo, assim, mas das poucas vezes em que eu fiz, cara, eu sempre tive muita compaixão, assim, dos bichos, e isso é muito complicado pra mim, cara. Mas o que que tu matou, galinha? Matei de tudo um pouco, cara. Eu matei galinha, matei pato, matei tartaruga, matei porco. Caraca, porco? E vou te falar, cara, de todos, o pior foi o porco, velho. É que ele parece com a gente, né? Não é nem por isso, cara. Ele é muito resistente e ele é muito escandaloso na morte dele, assim. É. E eu tive que esfaquear o pescoço do porco, cara. E, tipo, ele não morreu de jeito nenhum com um golpe que eu dei na garganta dele, assim. Tipo, ele ficou sangrando e guinchando lá por muito tempo. É, aí, tipo, quando não deu, não rolou dele morrer logo, tipo, um tio meu foi lá e deu uns finalmente nele e tal. Cara, credo. Mas você sabe que eu tenho uma história bem peculiar em relação a isso, né? Um primo meu, a Temps, estava nesse dia, não estava? No dia da vaca, Temps? Tava, mas eu não vi a ação em si, não. Só vi depois a carne esticada lá, pingando. É, então, meu primo ia casar, o Leandro. E aí meu tio resolveu dar uma vaca de presente de aniversário. Não, de casamento, né? Só que aí é que tá a questão, assim. A gente não podia levar a vaca pra um batedouro pra poder cortar a vaca em pedacinhos. A gente tinha que matar a vaca. Não. E é difícil tu também fazer todo o processo de separar as carnes e tal. Não é fácil, não, cara. Pois é, pois é. E aí, eu, obviamente, não tava nem um pouco afim de fazer isso, né? Mas meu pai falou, moleque, você não é homem, não? Eu falei, isso é um ritual de passagem. Eu preciso matar essa vaca pra provar que eu sou homem. Esse sujeito que você tá falando, eu tô vendo aqui o salto das vacas do Zarmar. Que é também um ritual de passagem feito pela tribo Amar, que é feito antes dos homens possam casar. Aí o participante tem que pular por cima das vacas colocadas lado a lado 4 vezes sem cair, é feito nu. Caralho. Porra. Cara, eu vou te falar que uma vaca ela é bem alta, velho. Pois é. Caraca, você tem que pular por 4 vacas 4 vezes pelado. É, aí tu uniu que foi feito. Teve que matar a vaca. O outro ritual que também é feito com vaca. Uhum. E é feito antes do casamento e o cara tem que fazer isso antes de casar. Caraca. Anyway, aí a gente foi lá e cortou a vaca em pedacinhos, assim. Mas eu lembro, cara, que eu me senti muito mal, porque eu fiquei todo sujo de sangue, cara. Não foi nada agradável, assim. Eu tomando banho no... A gente tomando banho no quintal mesmo, né? Pra não sujar a casa e tal. Ah, com mangueira. E aí aquele sangue, assim, no chão. Cara, eu me senti, tipo assim, um esquartejador assassino. Mas a vaca tava muito gostosa, assim. Diga-se de passagem. Caraca, né? Comeu depois. Nossa. É que nem comer o prepúcio lá, entendeu? Você tem que comer. É, nossa, não, né? Caraca, velho, não. Só não. Que não, né? Fritinho e tal, né? Na manteiga. Porque é bizarro, cara. Porque, assim, se você parar pra pensar, você tá tirando uma vida, assim. Não é algo tão simples assim quanto as pessoas fazem parecer ser, entendeu? Uhum. E eu fiz isso quando eu era, tipo, pré-adolescente e tal. Então eu ainda era muito mais mole, assim. E é bizarro, cara, porque, por exemplo, a tartaruga e o porco, eles são bizarros, porque quando eles não morrem de verdade, cara. A lagartixa também não. É, a lagartixa também não. É, a tartaruga é o seguinte, cara, ela é muito resistente, tu pode literalmente abrir a carapaça dela e deixar expostos os órgãos dela, tu pode decepar a cabeça dela. E mesmo nesse estado, ela ainda permanece viva, cara. Ai. Tipo, tu pode arrancar o coração, o corpo dela, e ele continua batendo na tua mão. Ah, não, tu arranca a cabeça e ela permanece viva. É, porque ela ainda continua, tipo, movendo os olhos, a mandíbula e tá, tal. Tá, mas por assim, segundos, bastante, né? Bastante tempo. Não, minutos. Bastante tempo. Caraca. Bastante tempo. Tartaruga zumbi. E o porco, o bizarro dele é que mesmo que tu mate e corte, né, as partes, faça todo o corte lá, separe as carnes e tudo mais, vez ou outra a carne faz uns espasmos, assim, cara, muito bizarro, muito esquisito. E eu fiquei vendo essas coisas, assim, tipo, desde que eu matei esse porco, cara, eu falei, ah, não, cara, desisto, cara, parei com essa porra. Não aguento mais. Aí hoje agora você é vegetariano. Vocês, para de encher meu saco. Não, não, eu como de boa, mas tipo, eu não gosto mais, cara. Os meus pais passaram muito tempo zoando, assim, porque queriam que eu participasse e eu falava, ah, não, cara, vão lá, façam aí, eu não vou não, nem fudendo. Porque meus pais gostam de comer, sei lá, galinha, cabe dela, eles têm que usar o próprio sangue da galinha pra fazer, pra parar da comida, essas paradas assim, entendeu? Aqui é chamado de galinha parda, mas é com sangue. Caraca, também. Tá meio bad trip essa. Tá essa super. De passagem agora. Tá super. Eu tô sentindo meio pesado o clima aqui, velho. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês um pouco mais light, assim. Cara, quando foi que vocês sentiram, assim, que vocês olharam ao redor de vocês e falaram, caramba, agora sim eu sou independente. Eu posso fazer o que eu quiser. Quando foi esse momento que aconteceu na vida de vocês? 2015, quando eu comecei a crescer a barba. cara, não. Eu acho que fazer o que eu quiser eu nunca pude, né? Eu acho que eu nunca vou poder, assim. Mas... Não, mas porra, o que você tá querendo fazer também? Não. Então, mas deixa eu terminar, pô. Deixa eu terminar. Assim, pra mim, cara, o momento de independência foi quando eu vim morar no Rio pela primeira vez por causa do mestrado. E passei poucas e boas, assim, nesses momentos de tristeza nessa vida. Foi foda. Meu momento de independência, o Ulisses vai ficar puto. Mas foi quando eu tava morando aqui já, o Ulisses viajou. E aí eu saí com happy hour com a galera do trabalho. E aí eu enchi a cara, eu falei, caraca, não tinha ninguém pra me cuidar de mim em casa, eu tava sozinha. Foi tipo isso. Mas assim, eu só enchi a cara. Só que aí eu enchi a cara e esqueci o celular dentro da bolsa. Me ficou muito puto. Aí, quer dizer, a história do faça, mas arque as consequências. Mas acho que aquele ali foi o meu momento que eu falei assim, cara, eu nunca fui tão livre. Tipo, não tem ninguém pra cuidar de mim, não tem ninguém pra ligar pra mim, não tem... Caraca! E eu tinha dinheiro pra poder me beber. Caraca. Conta aí, Sérgio. Eu acho que quando eu viajei de 2005 pra 2006, que eu passei uma viagem, 4 meses viajando sozinho, acho que foi aí que... 4 meses? Notei. Foi, cara. Mesmo quase metade do ano, teve. Não teve. Eu fui pra São Paulo, fui pro Paraguai, fui pra Santa Catarina, fui pro Rio de Janeiro. Que foda! Fui pra Bahia, fui pra Niterói, fui um monte de buraco aí. Caraca! Mas tu fez mochilada? Não, então, como eu tinha blog, né, eu fui ficando na casa das pessoas que eu conhecia pelo blog. Então eu não paguei nada de hospedagem, paguei só mesmo de passagem, né? De viagem e tal. Foi um momento que eu senti assim que eu realmente estava mais independente na vida. Mas é interessante vocês falarem isso, que a questão da independência é mais quando você sai de casa, né? Ah, é verdade. Isso sim, realmente é quando você tá por conta própria mesmo e, né, não depende mais dos teus pais. Ah, acho que aí é caracterizado realmente como um rito de passagem. Não, antes disso eu tinha me sentido assim na época da faculdade também. Que tinha final de semana só pra poder fazer um trabalho que você tinha que entregar na segunda e aí você não podia depender de ninguém. Também eu sentia esse peso de, pô, agora eu tô ficando adulto, eu tenho que arcar com as consequências. E, cara, eu vou te falar, é esquisito, porque sair de casa, pra mim, eu não sofri um impacto, eu não tive um choque, assim, eu não passei um... Você saiu com quantos anos? É. Não, eu saí agora, faz cara. Faz quanto saí tempo? Com... É. Porra. E então, foi tudo tão planejado, a base tava com uma sustentação tão boa, que a transição foi natural, não passei perrengue, eu não... É porque tu saiu velho, caramba, tu saiu sabendo fazer arroz. É, eu já saí sabendo fazer arroz, cara. Pô, eu também. Eu não sei fazer arroz até hoje, caramba. Porra, mas você é menina, tem brincadeira. É, caramba. O machismo. Eu também saí fazendo arroz, também. Esse só é eu problema. Não sei fazer arroz, cara. É, sepsis. Você vai ter que melhorar isso aí. Só miojo com... Mas eu podia fazer uma pergunta pra vocês, assim, ainda nessa... Não podia, nesse... não. Continue. Nesse lance de rituais de passagem, qual foi a primeira coisa que vocês compraram pra vocês com o dinheiro que vocês ganharam do salário, assim? Tipo, o primeiro presente que vocês se compraram, assim, a primeira coisa que vocês falaram, isso aqui eu vou comprar com o meu dinheiro do meu primeiro salário, sei lá. Puta, nem lembro. Cara, eu sei o que foi. Vai. Eu comprei um computador, cara. E assim... Oh. Esse computador, ele foi tipo um Frankenstein, assim, porque eu comprei um computador usado, todo surrado, ultrapassado, todo velho, e eu fico dando ele com carinho ali, comprando uma pecinha, comprando outra e tal. Então, tipo, eu literalmente dedicava boa parte do meu pequeno salário, que era tipo na época, sei lá, cara, eu era estagiário, devia ganhar, sei lá, uns R$400. Uhum. E eu fui cuidando com muito carinho dele, assim, durante muitos, muitos anos. Eu acho que ele durou, cara, uns 6 anos, por aí. Cara, a minha primeira compra, assim, que fez efeito nele foi meu carro, que eu tenho até hoje, mas... Tu tem o primeiro carro até hoje? É o primeiro carro que eu comprei, é o que eu tenho até hoje, né? Comprou há 2 anos atrás. Não, não, que dera, eu comprei em 2010. Caramba. Vai fazer 6 anos o bichinho. É, cara, é a primeira coisa realmente fez sentido, fez mudança. Falei, pô, realmente é uma coisa grande que eu tô comprando. Agora, primeiro salário, eu nem lembro qual foi o meu primeiro salário, cara. Poxa. Eu realmente não lembro. Eu sei, cara, o que foi que eu fiz com a minha primeira moeda. Não, acho que ainda era papel. Minha primeira nota de R$1 no tempo que a gente mudou de cruzeiro pra real, cara. Ah, o que você fez? Eu comprei 1 litro de Coca-Cola. Ah, cara, com o meu primeiro salário de estagiário, eu ganhava R$150 por mês nessa época, muito tempo atrás. Cara, eu comprei uma guitarra. Caralho, eu queria ser de banda, de rock, cara, e tal. E aí, essa guitarra tem até hoje, entendeu? Ela normalmente fica aqui na sala, hoje ela tá lá no carro. Mas funciona, assim, é um som horroroso, é uma Jennifer muito ruim, muito feia, mas ela faz um barulho divertido, de vez em quando. Nem é. Já tem ela. Tem, pô, fica aqui na sala, pô. Quando ela parar de funcionar, ela não vai ficar na parede. Cara, minha relação com dinheiro é um pouco diferente, porque meu pai me dava um dinheirinho do lanche. E aí, com o dinheirinho do lanche, eu já fazia algumas coisas. Então, eu sempre tive uma relação... Não fiquei esperando o primeiro salário, entendeu? Tipo, quando... Já muito criança, meus pais me deram aquela... Um pouco de educação financeira. Porra, desculpa se a gente é mal educado. Não é isso. Não é nesse sentido. A questão é eu passei a ganhar um dinheirinho dentro da casa dos pais. Porque os meus pais não estavam. Mesmo que era o dinheiro pro lanche. Mas o meu sonho, quando era criança, eu ia na casa das outras coleguinhas e todas as meninas tinham aquele quarto decorado, cheio de coisas. E o meu quarto não tinha nada, era só a caminha e ponto. Aí eu fui juntando o dinheirinho do lanche. Aí com a minha mãe, ela parcelou os móveis e eu comprei o meu quarto. Tipo, eu mobilei meu quarto ainda adolescente. Era arquiteto aí, né? Pois é. E aí... Quando eu passei a ganhar dinheiro mesmo de estágio, eu já tinha uma rotina financeira, então não sei o que eu fiz. Então, a minha família sempre foi muito pobre, né? E aí, num dos primeiros salários do estágio e tal, eu resolvi fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Que foi comprar aquele picolé, sei lá, Magnum, aquele picolé de chocolate gostosão, assim. Sim. Aí eu falei, pô, eu vou comprar isso, eu nunca comprei na vida, né? Quero saber o gosto, se é bom e tal. Fui lá e fui comprar o tal do chocolate, do sorvete de chocolate, né? Aí, meu irmão, eu dou 2 mordidas no sorvete, aparece um mendigo e pede, puxa, você podia me dar? Caraca. Ah, tá. Aí eu olhei pro mendigo assim e falei, caraca, pera, isso aí provavelmente é Jesus me testando pra ver se eu sou uma pessoa boa. Caraca, eu dei 2 mordidas. Se fizeres ao menor, farás a mim, né, cara? Pois é, eu dei 2 mordidas na parada e dei um negócio pro mendigo, cara. Foi foda, assim. Cacete, assim, velho. Quando tu virou pra entrar de novo, olhou, não tinha mais ninguém. Né? Não, tinha sim. Ele não desapareceu, não. Mas foi isso, cara. Apenas um cast? A gente tá margeando, enrolando. Ah. Mas tem um rito de passagem aí. Ah, não, cara. Que tem que falar, cara. Falar a gente não isso, pode cara. Encerrar sem falar desse rito de passagem. E aí todo mundo vai ter que falar. Meu Deus. Ixi, Maria. Então, vamos lá, vamos logo, né? Vamos logo abrir essas pernas aí, né? Oh, como assim? Que pariu. Então, senhores e senhora, senhorita, como foi a primeira vez? Eu sabia, filho da mãe. Tá de sacanagem, cara. Né? Eu posso... Falou de menarca, não vai falar de... Eu posso não falar? Posso me abster? Isso é uma coisa meio complicada. Tá bom. Meritíssimo. Em respeito à moça, ela pode se abster. Agora, os rapazes aí... Estão intimados. Vai, Sebastião. Começou, então. Não, eu já fiz todo o discurso de introdução, pô. Agora você tem que falar. Ué, aí, cara. Covarde. Tá, eu vou jogar na fogueira. Eu vou contar logo a porra da minha história, que ela é bizarra. Eu acho que depois de ouvirem o pior, não tem como vocês quererem falar uma coisa normal. Aham. Uhum. A minha é boring, minha não, boring. A minha não, a minha não é nada boring, é totalmente não aceitável pra sociedade, cara. Então vamos lá. Caraca, eu tô com medo. É isso que a gente quer, isso que o povo quer, né, mano? É, filha da mãe. Tá muito sensacionalista, viu? É, não. Não, você baixa que tá sensacionalista. Ah, tá. 10 motivos pra você escutar esse podcast. Vai. Vale. Não percam. Ele vai contar como foi. Para. É, vale, mano. Essa parte, tipo, da sexualidade, assim, cara, na minha vida era muito, muito louca, assim. Ué, por quê? Porque você pegava qualquer coisa? Não! Assim, Explica aí, o que, que você quer dizer com então, isso? Então, porque ela começou, tipo, de uma forma muito precoce, velho. Então... Ah, eu sei como é que é. Se masturbando no banheiro. Não. Foi agir de fato mesmo. Ah. E como foi muito precoce, eu era realmente muito ingênuo e tal. Eu tava muito ligado, assim, mais pra questão do estímulo, assim. Não tinha noção nenhuma de romantismo. Não tinha noção nenhuma de galanteio. De nada, assim, que envolve esse universo. Peraí, a gente tá falando de sexo, pô. Não tá falando disso não, cara. Não, mas é que precisa disso, né? Mas tá... Mas precisa disso, né, sexo? Pra poder... É um menino romântico demais. Vamos dar uma estrelinha pra ele. Eu imagino que todo mundo aqui, sei lá, tipo... Tipo, quando foi ter alguma coisa assim, tipo, deve ter tido pelo menos um pingo de, sei lá, uma apaixonite, alguma coisa assim. Romance é romance, namoro é namoro, lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e lance é lance. Eita, caramba, evocou o poeta agora. Não foi aquela coisa, aquele medo, ai meu Deus do céu, vamos fazer escondido, ninguém pode ver, o que será que vai acontecer? Foi no meio da rua? Pois é, ele tá enrolando pra caramba. É, não tô entendendo não, pô. Como assim? Vamos aos finalmente, pô. E eu era pequeno, cara, não tenho uma lembrança muito certeira, assim, devia ter, sei lá, 8, 9 anos, por aí. Caralho! Isso é a maior putaria! Putaria! Eu tô falando de sacanagem. Tô perplexa. Eu também tô perplexo agora. Eu achava que eu era precoce. Tipo, não tinha nem muita noção, assim, do que eu tava fazendo. Não. Vocês não transaram com 8 anos? Sério, sem sacanagem. Caralho! O meu corpo não tava pronto pra aquilo, pô. Começamos por esse ponto, né? Então, não se concluiu, assim, até porque... Pau já fica duro aos 8 anos, gente. Fica com o teu bebê, pô. Fica duro com 5? Não, fica com o teu recém-nascido, pô. Sério, mas portezão com 5 anos. Não, com 5 anos. Assim. Mentira. Continua, a única coisa continua. Que não tinha, porque fisiologicamente eu não tava pronto. Então, tipo, eu não tinha como ejacular ou alguma coisa louca assim, entendeu? Mas a experiência em si eu já tive nessa época. E como eu falo, assim, tipo... Foi muito conturbado pra mim, assim, porque eu não passei pelos processos normais, cara. Não foi, assim, tipo, aquela garota que eu achei sensual, eu fiquei atraído e eu fiquei lá cortejando ela. Mas tem processo normal pra isso? Tem, né? É meio kafkiano, mas tem. Casar e copular. Não. Não, eu acho que isso mesmo, tá. Assim, tipo, tu entra na puberdade, você entra naquela fase que você sente muito tesão. E aí, pô, sente muito tesão, você tá ali, rola aquela química e tal, você acaba se atraindo pela pessoa. Ah, pesado isso. É, a minha foi pesado também, mas não foi nesse nível aí também não, cara. Tipo, eu tinha... Foi pesado, tava com uma gorda de 120 quilos. Caralho. Toma. Nem era assim, mas whatever. Era... Nem era assim. 90. Então, eu tinha 12 anos e a senhorita tinha 16. Porra, te estuprou, velho. Foi bem isso mesmo. Ela me atacou, falou que é hoje e eu vou te descabaçar e vai ser agora. Eu falei, caralho! Puf! E foi. A onomatopeia é muito louca. E não foi convidado pra festa de 15 anos, tadinho. É verdade, não fui convidado, porque eu já tinha 16. Mas, assim, aí foi isso, cara. Ela fez as coisas lá e eu fiquei meio assustado, assim, olhando tudo acontecer. É como se eu tivesse em terceira pessoa. Não foi nada agradável, cara. Então, cara, deixa eu até falar com vocês, assim. Por que vocês ficam falando como se fosse a coisa mais esquisita do mundo? Meu Deus do céu, eu nunca vi isso acontecer. Mas vocês nunca ouviram falar, cara, que, tipo, sei lá, as crianças brincam de casinha. Ou de médico, paciente e tal, essas paradas, assim. Tá, mas sem penetração, cara. Não, no meu caso rolar. A gente brinca de médico. É, então, pois é, a gente brinca disso, mas a gente brinca de outras coisas, assim, entendeu? É, sei lá. Por isso que eu tô achando diferente e tal, mas assim, sem juízo de valor, cara. Eu não sei, cara, eu não sei se é porque eu devo ter crescido num ambiente muito favorável ao machismo, assim, que sei lá. Todos nós. Provavelmente, cara. Eu não vou nem falar, cara, que puta merda. Ah, não, todo mundo falou. Ah, vai tomar no seu cu, Zé. Primeiro cara, que você puxa, eu me atirei no fogo aqui. Aí, é verdade, é verdade. Galera. É verdade. Falou, galera, até daqui a 15 dias. Conta. Não, cara, o meu foi... Porra, foi boring pra caralho. Foi com 16, pô. Ah, okay, pô, e, né, porra, depois tava um cara apaixonado. Com 8 e outro com 12. Não, não tava, não, cara. Mas é isso tá. Não é competição não, Sebastião. É uma porrada meio doentia, cara. O que eu fiz, não vai se vangloriar. É, cara, não queira isso pra... Não, queria ter tido com 16. Tem sido muito mais divertido, cara. Com certeza. Não, é que tá, mas é que tá o ponto, não foi. Ah, porque... mas nunca é divertido. É, a cara. A primeira vez assim, sempre dói. Aí, eu não sei vocês, mas vocês não devem ter feito com preservativo, imagina. Eu fiz. Eu nem tinha como, né, cara? Entendeu? Então já foi um negócio. Primeiro que já, primeiro já escuta que tu já vai colocar um pedaço de plástico. Ou seja, pra um cara que nunca fez, inexperiente do inexperiente, ainda tem uma barreira ali, a gente sabe, não vou ficar aqui falando a importância dessa merda, mas porra. No frigir dos ovos é uma barreira, porra. Sabe? Sim, tira a sensibilidade, sim, cara. Dá uma queimada. E. Puf. e assim, e foi um negócio muito. Muito, muito irreal, cara. Era uma pessoa que eu conheci. Assim, por intermédio de outras pessoas. E acabou que eu fui na casa dela. Foi uma coisa bem adolescente, né? Numa tarde e tal, acabou rolando. Mas não foi legal, cara. Eu só fiz sentir que realmente eu tava transando de verdade, coisa de, sei lá, 2 anos depois daquilo ali. Aí, pô, realmente, agora sim, tô sentindo alguma coisa além do que simplesmente um bater de corpos incessante e tal. Não, pra mim, essa sensação de ter uma coisa mais completa, assim, uma coisa já, tipo, de fato, satisfatória e tudo, eu acho que eu já tava com os 14 anos, cara. Porra, novo pra caralho. Por isso que ele vai falar com 17. Cara, 14 anos é criança, porra. Não, e tem vários fatores, assim. Já era uma pessoa que eu já tinha afeição e tal. Tinha todos os fatores positivos pra que desse uma experiência certa. Assim. Caraca, muito bem. É isso, né, galera? Foi o Sebastião que quis falar essa porra, velho. Mas... tinha que falar, cara. Tinha que falar. Foda. A gente não pode falar de ritual de passagem sem falar de virgindade, né, cara? Tem que falar, então. Apenas um cast. Mas enfim, vamos pular pra parte do casamento. Casamento? Você quer falar disso? Casamento? Sim, pô. Vai. Caralho, vocês são foda. Não, casamento não, velho. Ah, a gente tá querendo falar de uma coisa alegre. Quem é que tem experiência de casamento? Começa por aí. É que o Eliomar tá casando, tipo, há 2 dias atrás. Ele tá super feliz. Então, deixa eu falar aqui, cara. Eu ainda não casei de fato, assim, tal. Não fiz todo processo civil e religioso, blá, blá, blá. Mas vou fazer. Mas a grande mudança que eu senti, essa transição mesmo que aconteceu, foi a questão de eu passar do individual pro coletivo. Antes, eu tinha muito uma visão pessoal, assim, tipo, ah, quais são as minhas metas, o que eu tenho que fazer pra mim, assim, era tudo muito eu. E depois que eu passei a ter esse tipo de convivência, eu passei a ter uma consciência um pouco mais global, assim, eu passei a pensar na casa, passei a pensar na outra pessoa, tipo, a minha preocupação, ela se estendeu, assim, ela se expandiu, e eu passei a pensar dessas múltiplas formas, assim, eu acho que essa, sim, foi uma mudança que eu notei, assim, pra mim. Ah, a gente também. Mas foi natural, assim, pra vocês? Tipo, vocês nunca tiveram, tipo, alguma resistência, assim, tipo, ah, aquele hábito que você tinha, que você teve que abrir mão e tal? Tá, eu posso falar uma coisa? Assim, foi muito difícil me acostumar com a respiração da Thames, foi foda. Como assim, cara? Então, tipo assim, Thames, tá ouvindo? Tô. Então... É o seguinte, quando a gente quando a gente foi dormir junto, assim, cara, eu não conseguia dormir. Por quê? Porque ela respira, né? Não, ela respira alto. Mas, ela ronca, tô... vai, fala logo. Não, você nem ronca muito, não, assim, só um pouquinho. Mas você respira, aí eu tô do lado. Aí, cara, eu eu não consigo não respirar na mesma frequência. Só que essa frequência é diferente da que eu preciso respirar, entendeu? Aí é frequência de esquilo, né? Ajustar a tua respiração pra ficar igual a dela, pra poder sincronizar e tal. Não é porque eu queira, assim. Agora não tem mais problema em relação a isso, mas quando eu comecei a dormir com a Temis, assim, era horrível, porque ela respirava. Aí eu, tipo, tentando, não, respira do jeito que você tem que respirar, cara. Não, não respira que nem ela, não. E eu não conseguia, cara. Era muito ruim. E aí eu fiquei, assim, algumas noites sem dormir direito, porque eu não conseguia dormir. Porque eu não conseguia respirar direito, foi horrível. Caraca, eu tô me sentindo malzona agora. Que isso, não, cara? Não, mas tô te falando agora, não tem mais isso não, cara, relaxa. Eu consigo dormir normal agora, assim. Ele já se adaptou. Já me adaptei e tal, mas assim, no começo foi foda. Caraca. E tu sabes, o que aconteceu contigo, cara? Eu acho que principalmente por ter tido filha, assim, eu acho que tu pode falar um pouco mais sobre essas mudanças e tal. Só, mas o que vocês querem saber em específico? Você casou? Fez o ritual? Não, casei, mas eu já tava... Teve, eu participei até. Então, isso que eu ia falar pro Leomão, eu já tava com ela há quase 10 anos. A gente foi oficializar em 2014, quando eu já tava uns 8 anos com a pessoa. Então, o assunto aqui é ritual, então, como é que foi o ritual? É, cara... Não, o ritual foi o mais simples possível. Civil, né, assinatura, o Leomão, inclusive, é das testemunhas, né, que assinou lá. Na época a gente tava mais próximo do que agora, né? Assim, o que eu podia falar do casamento, cara, é que realmente é um aprendizado dia a dia. Não é uma coisa assim que numa primeira semana ou até no primeiro ano tu vai realmente entender o tamanho do negócio, né? Mas o ritual faz diferença? Olha, vou te falar que faz muito mais diferença a convivência. Porque, assim, a gente teria que chamar um outro colega nosso que casou com festa, com igreja, com a porra toda, né? Eu não tive isso. Eu não sei como é que é esse ritual do casamento tradicional. O que eu tive foi a convivência de anos e morando junto. Acho que, inclusive, morar junto é uma parada muito mais cabal nessa hora. Você pode dizer que realmente é o divisor de águas é morar junto. E isso se aplica muito ao que o Ulisses falou agora, da questão da respiração. Eu não tenho nem tanto a questão da respiração, eu tenho a questão da falta da respiração. Ela não respira quando dorme. Eu sabia que vocês iam falar isso. Ué. Mas não, a falta é quando, por exemplo, ela vai viajar agora, ela vai ver a mãe e tal, eu vou ficar dormindo sozinho. Ai. E eu sei que eu não vou conseguir dormir, tipo, no horário que eu sempre durmo, porque vai estar faltando alguma coisa, entendeu? Eu sei. Então, tá falando isso porque ela vai ouvir, você acha brincadeira? Ah, não sei se ela escuta ou não, mas enfim, mas é uma realidade, cara. Pode perguntar pra qualquer casal, pode perguntar pro Vini agora, que a Jéssica viajou. Cara, eu não tenho isso, ela, não. Nossa, o Vini era casado. É, não, mas você dorme em qualquer lugar. Você já dormiu em pé no ônibus, então não reclama. A divisão entre casados e não casados, hoje em dia já não tem mais isso, não, cara. Tudo que. Com exceção das coisas óbvias, né? Taria, tudo que um casado, um solteiro faz, um casado também pode fazer, mediante, lógico, o respeito e as limitações. Hã? Por exemplo, se eu quiser. Por isso que eu falei, guardar as devidas proporções. Por exemplo, se eu quiser. Porra, eu quero sair um dia pra beber com os meus amigos. A gente pode negociar isso. É o que eu sempre falo pros meus amigos. Eu posso sair? Eu posso. Mas me fala com antecedência. Eu vou falar, pô, vou sair, vou com fulano de tal, fazer tal. Entendeu? Não tem aquela coisa de, o cara casou, o cara morreu. Não. Muito pelo contrário, né? E amigo que fala isso é filho da puta, que nunca foi amigo de verdade. Que chega e fala, sumiu porque casou. Não. Esse cara aí nunca foi amigo, pô. Amigo mesmo entende, apoia, e se vê que realmente o cara tá feliz... Segue a amizade. Então, pois é, isso que eu ia falar, cara. Sempre ouvi tanta piada, assim, tal, sobre tipo, as mazelas de estar casado e tal. Mas, sinceramente, cara, eu tenho tido uma experiência muito boa, assim. Diria até que a minha qualidade de vida subiu, e blá blá blá e tal. Então, o nome disso é lua de mel, tá? Pô, mas isso é de época também. Se você for ver históricos de casamento. Acho que há 3 décadas atrás, havia mais divórcios do que casamento. Aí, em seguida, veio uma geração que ficou descontente, não queria casar, porque muitos dos pais se separaram na época. E agora está tendo um novo movimento de pessoas estão voltar a casar mais novamente. Cri? É tipo uma questão cultural, então. Não só cultural, mas em termos de geração. É um impacto de cada geração. Que de certa forma é cultural, sim, porque antigamente as mulheres eram obrigadas a casar, casavam sem amor, por uma questão social. Aí, quando elas se viram livres, podendo se separar, e teve um grande surto de separação, os filhos delas ficaram traumatizados, não queriam casar, mas agora, casando por amor, os jovens voltaram a casar. É, e aí os filhos dessa geração que se divorciou, que teve o advento do divórcio, já casavam pensando no divórcio. Aí que já no caso, já um pouco da geração da minha irmã, digamos assim, que tá com 40 agora. E é uma galera que já tá mais ou menos nessa pegada. É, o meu irmão demorou muito pra casar, eles foram casar com quase 40 anos, porque realmente eles viam isso como um problema. No sentido, casar era um problema, porque era sinal de infelicidade, porque muitos se separavam depois. Porque qual é o exemplo que a gente tinha, se tu parar pra pensar? Geral, eu conto nos dedos colegas meus que tem pais que ainda estão juntos. É raríssimas exceções, e quando estão juntos estão brigando, é uma merda. Então a maioria é todo mundo separado, filho de pai separado. Antigamente era hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. E eu acho assim, futuramente acho que nem casamento mais vai ter, cara. Vai ter isso que vocês têm agora. Não, mas aí a gente pode até terminar no sentido repensando os rituais de passagem. Porque a gente começou falando da puberdade e tudo mais, aí você vê que toda a sua vida você tem rituais pra chegar num determinado momento. Aí casa, aí você passa os rituais todos pros seus filhos, até o momento que você vem a óbito. Mas todo tempo é ritual de passagem, desde o momento que você nasce até você repassar o nascimento do seu filho, né? Obrigado, pessoal, pela participação, principalmente para Temis aqui, que está nos apoiando de vez em quando. Valeu, meninos. E como de praxe, Temis, a gente queria te dar a oportunidade aqui de, né, agraciar o mundo com o seu refinado gosto musical. Caramba, deu vontade de pedir agora pérolas. E dá a oportunidade para você escolher uma canção para ser apreciada aqui no final do nosso episódio. Vou pedir Twist and Shout. Ah, maneiro! É uma boa música, cara. Eu música gosto, tema então. Do Curtindo a Vida Doitada. Nada melhor do que um rituais de passagem. Sim, sim. Com certeza. Muito boa, muito bom. É isso aí, pessoal. A gente está se despedindo aqui. Até a próxima e tchau. Tchau.